Neste fim de semana, a Escola de Atores e Companhia Vida é Sonho estreia em Foz do Iguaçu a peça A Mandrágora. Serão duas apresentações no Iguaçu Boulevard, no sábado e no domingo, às 9 horas da noite. O ingresso inteiro custa R$20 e estudantes, professores, doadores de sangue com comprovação e idosos pagam meia entrada. O espetáculo foi apresentado pela primeira vez durante a Mostra Fringe, promovida durante o Festival de Teatro de Curitiba, e é uma comédia dramática baseada no texto de Nicolau Maquiavel, conforme explica o ator Fernando Monteiro. Isso, na verdade, assim, a companhia, a Escola de Atores e Companhia Vida é Sonho, ela já faz 7 anos que tem aqui em Foz do Iguaçu, né? E nós resolvemos trabalhar esse texto, né, que é o texto de Nicolau Maquiavel, século XV, século XVI, porque, como a gente está num ano de eleições, esse ano eu acho que seria propício a gente trabalhar com esse texto, porque trabalha a questão de manipulação, a questão da corrupção, quais são os meios que corrompem hoje a sociedade, os meios de comunicação, né, que corrompem a sociedade. Então, o texto, ele é rico nesse sentido, porque trabalha a persuasão, os personagens, eles são corrompidos, né. Então, a gente resolveu escolher esse texto pela questão da política, pela questão de como anda a sociedade, porque, assim, como é um texto de época, mas, de qualquer forma, ele está atual, ele está nos dias de hoje, né. Então, a gente usou, mas sim, mais para esse sentido mesmo. Fernando Monteiro também comentou sobre a agenda de espetáculos previstos para serem realizados em Foz do Iguaçu. Está com uma agenda programada para todo ano. Todo mês a gente tem um espetáculo. Não necessariamente a Mandrágora, mas assim, fazer uma remontagem dos espetáculos que a companhia já apresentou durante os 7 anos que ela se encontra aqui em Foz do Iguaçu, né? Incluindo a Mandrágora, incluindo o Arlequim Servidor de Dois Patrões, então o espetáculo vai estrear esse fim de semana também, além de a Mandrágora. E aí tem outros espetáculos. Ano passado nós apresentamos As Mulheres, baseado na obra de Chico Buarque. E tem o primeiro espetáculo da companhia, que foi O Amor Segundo Shakespeare, que são peças de Shakespeare que foram adaptadas e inseridas num espetáculo só. Então a gente pretende remontar todos esses espetáculos da companhia e tentar manter uma programação para o ano todo até o fim. Os ingressos para os espetáculos deste fim de semana podem ser adquiridos antecipadamente no Iguaçu Boulevard e no Shopping Cataratas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 9970-5552. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.